e Nuno Marco. Ela é uma atriz saturada das revistas cor-de-rosa, ele é um fotógrafo de celebridades. A comédia romântica portuguesa chega às salas de cinema a 28 de janeiro. Nas Nuvens já lidera a corrida dos Globos de Ouro com 6 nomeações e conta a história de um consultor obcecado por viagens que vive entre aeroportos até ao dia em que se apaixona. Um filme de Jason Reitman que conta com a participação de George Clooney, Vera Farmiga e Anna Kendrick. Dia dos Namorados estreia a 11 de fevereiro e traz um elenco de estrelas e várias histórias das personagens que se cruzam. Julia Roberts, Jennifer Garner, Jessica Alba, Ashton Kutcher são só alguns nomes sonantes que fazem parte desta película realizada por Gary Marshall. A Princesa e o Sapo estreia no mês de fevereiro e traz a primeira princesa negra da história dos desenhos animados. O enredo não tem que enganar, a princesa tem de beijar o sapo. Realização de John Musker e Ron Clements. E as vozes da versão portuguesa pertencem nada mais nada menos a Naima e Angélico Vieira. O Sexy e a Cidade 2. As quatro amigas de salto alto foram até Marrocos e outros cenários arrojados e trazem uma história rodeada de mistério e com participações especiais tais como a de Penélope Cruz, da realização de Michael Patrick King e com as habituais participações de Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis e Cynthia Nixon. Morgan Freeman é Ripley, um ladrão experiente, quase lendário, que está a planear um grande e arriscado golpe. António Banderas é Jack Mulhenan, um criminoso cujos dias áureos já passaram, mas que tem dívidas antigas. Eles cruzam-se no plano de um crime e, quando o objetivo é roubar os dois valiosos ovos imperiais Fabergé, guardados numa joalharia russa, os dois tornam-se parceiros no crime. Este thriller, realizado por Minnie Leather, promete toda a genialidade dos dois atores e uma trama intensa que se intensifica quando a afilhada de Ripley é raptada. Aumentam a pressão da máfia russa e a ganância do patrão mafioso que deseja os ovos só para ele. Mas há mais ambições para as joias. Cercados pela polícia de Nova York, já não está só em causa executar o assalto, mas fundamentalmente sair de lá com vida. Primeiro, o objetivo era roubar uma das joias mais valiosas. Agora é sobreviver. Parceiros no Crime estreia a 14 de janeiro. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19h, J. Salvador é o locutor de serviço no programa Favorites, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19h, aos sábados. Favorites, na Antena Web. E em primeira fila, Robert Pattinson soma e segue a sua carreira depois do sucesso da saga Twilight. Agora com o rosto pálido, no próximo filme, Remember Me, de Alan Coulter, o ator interpreta um jovem cujo irmão se suicida, os pais não aguentam e divorciam-se. A personagem de Pattinson, sozinho e sem família, vai aliar-se à tragédia semelhante de uma jovem. O ator Leonardo DiCaprio irá integrar o prémio Carreira a Martin Scorsese durante os Globos de Ouro, em janeiro de 2010. O prémio da Associação da Imprensa Estrangeira homenageia o realizador pelo conjunto da sua obra. DiCaprio e o realizador já trabalharam juntos em vários filmes de sucesso, como Gangues de Nova York, O Aviador e Departed. Depois do filme Arizona Dream, Johnny Depp volta a trabalhar com o cineasta Emir Kusturica, uma adaptação na vida do revolucionário mexicano Pancho Villa. O filme dá pelo nome de Seven Friends of Pancho Villa and the Woman with Six Fingers e será adaptado do livro da France of Pancho Villa, dominico revolucionário americano. George Clooney é o mais falado para dar vida ao protagonista da saga Millennium. Natalie Portman, Ellen Page e Kristen Stewart são grandes candidatas ao papel de protagonista feminina. Quentin Tarantino era o nome mais falado para assumir a realização do filme, que seria protagonizado por Brad Pitt. No entanto, desde que a Sony adquiriu os direitos da saga, correm rumores de que o escolhido será mesmo George Clooney. Taylor Swift, este é o nome mais apontado para voltar a levar ao grande ecrã a história de Supergirl. Muitos afirmam que a cantora tem todas as características necessárias para ser um modelo para as raparigas. Hollywood é deficiente em termos de heroínas femininas e esta é a altura certa para aparecer. Jennifer Aniston já deu a conhecer a sua grande resolução de 2010. A atriz vai abrir um restaurante mexicano em Nova York. E finalmente, também em primeira fila, Madonna estreia-se na realização com o filme Wallis, uma biografia musical sobre o rei Eduardo VIII e a sua amante, Wallis Simpson. Mas a americana já enfrenta dificuldades. Keira Knightley e Kate Blanchett, que a cantora escolheu para o papel principal, já se atreveram a dar nega à rainha da pop. Quanto aos destaques desta semana em literatura, em 2010, os apreciadores de vinho dará jeito um guia das últimas colheitas disponíveis no mercado com alguma orientação na hora da escolha. O livro manual de João Paulo Martins já vai na 16ª edição, intitula-se Vinhos de Portugal 2010, da Livros 2, e custa 15€. Já o Guia de Livros Portugueses 2010 é da autoria de Manuel Moreira, da Bertrand Editora, e custa 15,90€. Para os que buscam na astrologia uma orientação para as suas vidas, sai a nova edição dos tradicionais guias de Paulo Cardoso. Se em Astrologia 2010 tem previsões generalistas para cada signo, já no Guia do Amor encontrará as tendências para as questões do coração. Ambos os livros da Livro 2 por 14€ e 9€ respectivamente. Na Segunda Guerra Mundial, um grupo de jovens formou em Toulouse a 35ª Brigada de Resistência aos Nazis. De diferentes cidades e nacionalidades, encararam circunstâncias extremas em nome da liberdade. A sua história inspira o último livro do escritor mais lido de França. Os Filhos da Liberdade, de Marco Levy, da Contraponto, por 16,20€. A seguinte novidade é a Tábua de Frandus, do Austro Pérez Reverte, da Asa, por 15€. O livro fundamental para os fãs do mistério tornou Pérez Reverte num dos espanhóis mais lidos da atualidade. Uma restauradora de arte deteta um enigma inscrito num quadro do século XV, o enigma imortaliza um crime capaz de mudar a história europeia. Uma imigrante em França conta como, desde os 3 anos, o sofrimento é o seu mais fiel companheiro. Nessa idade, entra nas urgências com queimaduras em grande parte do corpo e fica marcada para sempre. Triunfa profissionalmente, encontra o amor, mas este fala entrar de novo no inferno. Marcada para sempre, de Liliana Fonseca, da Caderno, por 12,60€. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música em Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press, um momento de reflexão sobre um tema da atualidade na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias de segunda a domingo às 20 horas. E agora, tome nota, no mundo dos espetáculos, dia 16, sábado, o Zé, os franceses mais cotados no mundo da eletrónica, regressam para mais uma sessão de revitação do Coliseu de Lisboa. O pretexto é tocarem o novo álbum, Love Do, o quinto da banda, mas certamente outros temas serão tocados, entre eles, do álbum que os celebrizou, Mon Safari, como Kelly Watch da Stars ou Sexy Boy. Os preços de entrada variam entre os 28 e os 32 euros. Já no dia 17, Michael Bolton, o peso pesado da música romântica dos anos 90, encontrará muitas fãs portuguesas no Coliseu de Lisboa. O cantor apresentará o novo disco One Road, One Love. Os preços de entrada oscilam entre os 15 e os 70 euros. Com os cartazes culturais ainda na ressaca das festas de final de ano, Rodrigo Leão e Cinema em Sempre dão o primeiro concerto de 2010 no Centro Olga Cadaval, em Sintra. Também, o último álbum do músico para ouvir ao vivo, dia 29 de janeiro, os preços vão dos 20 euros aos 30 euros. Maria João Pires faz uma pausa na zanga com Portugal, atuando no CCB ao lado do tenor Rufus Müller, interpretação Viagem do Inverno de Schubert. No dia 26, a consagrada pianista toca Beethoven no Coliseu de Lisboa com a Orquestra Sinfónica de Londres. No Centro Cultural de Belém, a 16 de janeiro, pelas 21 horas, o preço de 10 a 30 euros. Quanto aos destaques em DVD, encontram-se os Rolling Stones Live at the Max. Há 20 anos, Mick Jagger e os restantes Stones surpreendiam o mundo com a digressão Stell Wells, o maior até então, que promovia o álbum do mesmo nome. Este DVD, gravado no grandioso sistema IMAX, registra alguns dos melhores momentos desta digressão histórica, com imagens dos concertos de Turim, Londres e Berlim. Com o habitual Sympathy of the Devil, eles tocaram todos os temas obrigatórios até à máxima satisfaction do público. Já para as fãs de George Michael, esta é uma edição imperdível. George Michael Live in London. A voz de Carlos Whisper, Fate, I'm Your Man, Father Figure e Freedom canta ao vivo em Londres estes e outros êxitos. O segundo DVD contém um documentário sobre a vida do cantor, um sex symbol dos anos 80 tornado símbolo da comunidade gay. O melhor da bebê, Lili. Lembra-se desta bebê? A Lili, que fez as delícias dos mais pequenos entre 2006 e 2007, especialmente com o Mega Easy Está Lá Papá, e agora está de volta com um CD em que recorda velhos êxitos como este, a que se acrescenta um inédito chamado Videojogos. Esta edição visa também preparar o espetáculo que trará esta famosa bebé a Portugal. Disponível também em DVD. Quanto aos destaques em CD no mundo da música, foi lançado Frankie Goes to Hollywood, Greatest Hits, porém Frankie Say Greatest é o verdadeiro nome desta coletânea que reúne o melhor de uma das bandas mais populares dos anos 80, que deixou pelo menos três grandes clássicos para a história da música, Relax, War e The Power of Love. Para além da voz de Holly Johnson, o som eletrónico que caracterizava esta banda inglesa chegou a ver o primeiro single, Relax, censurado e catalogado de obsceno pela BBC. Mafalda Veiga lança o álbum Chão. O álbum de uma das nossas cantautoras mais populares já tem uns meses, mas a nova edição acrescenta novidades. é o caso dos temas extra gravados ao vivo nos Coliseus do Porto e Lisboa, uma recordação preciosa para quem lá esteve. Inclui um DVD extra com showcase na fábrica do Braço de Prata e os vídeos de Balançar e Abraça-me Bem. O destaque para o novo CD dos Desert, Desert Project, em fevereiro de 2008, disseram adeus, mas ainda não passaram 2 anos e os Desert reuniram-se de novo para editar, dizem, um álbum único, que não deve ser entendido como um regresso. Project prova que Angélico, Edmundo, Vintém e Cifrão não se zangaram, apenas seguiram caminhos criativos diferentes. Inclui um tema em inglês, Feeling, e sem novidades, já lidera o top nacional de vendas. Charles Aznavour e The Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Para os milhões de fãs de Aznavour, esta será uma edição imperdível. Ele que não só deu voz como compôs algumas das maiores canções do século XX para outros cantarem, interpreta-os agora num registro swing, lado a lado com a Clayton Hamilton Jazz Orchestra, uma das maiores big bands americanas atuais. Mundo Secreto soa o alarme. Em 2006, esta banda de Lessa da Palmeira tornou-se conhecida graças a um single chamado Põe a Mão no Ar. No final de 2009, editou o novo álbum Soa o Alarme, lançado pelo tema do mesmo nome, em que se mantém fiel à mistura de hip-hop, funk, R&B e soul que a caracteriza, mas cantada em português. Enya, The Very Best Of. Continua a ser a artista feminina irlandesa que mais discos vendeu no mundo. Quem não se lembra de Orinoco Flow, o maior êxito, exemplar do som que a ex-vocalista dos Clannad escolheu na carreira a solo, recheado de folk irlandês e sons estéreos. O Best Of inclui um DVD com vídeos e um documentário sobre Enya, que está no Guinness por nunca ter dado um concerto. E assim me despeço desta edição do Fala-me de Artes, que lhe traz também as últimas novidades do mundo da música, da imprensa cinematográfica, literatura e espetáculos. Fique bem, continue na companhia da sua rádio, na companhia da Antena Web. Boa tarde.